pelas ruas da área tudo pode acontecer. Tô aguardando ansioso o fim de entardecer. A noite é que me espere, ha! Hoje vai ter, passando por quebradas cabulosas, onde malandro é malandro, otário é otário. Quem apronta e tá vivo tem sorte. A qualquer hora, qualquer treta vão bater de cara com a morte. Já imaginou eu aparecendo numa dessa? Que comédia, com 3x4 velha, mal batida bem lá, véi. Primeira página da porra de um jornal sensacionalista. Aí é mal, aí é mal. Vamos virar o jogo, essa situação. Aí ninguém derruba se tiver união. Sacando nossas armas, rimas bem boladas. Só uma porrada, letra bem levada. Assim é meu estilo, cubano na parada. Ceilândia, vida que é dura, o crime é o papo, o calibre é pesado. Oitão pra alguns aqui, coisa do passado. Agora só PT, 9mm, Glock na agulha, 16 no pente. E a malandragem no veneno igual a serpente. Infelizmente a morte se incorpora cotidiano. Todo dia, toda hora, todo ano. Chega mais sangue bom, o bicho pega por aqui. Periferia sim, e daí? Aqui é perigoso, mas e daí? Chega mais sangue bom, o bicho pega por aqui. Periferia sim, e daí? Violento e cabuloso, mas eu não saio daqui. Periferia sim, e daí? É cabuloso? É. Mas eu não saio daqui, meio parecido com o Oriente Médio lá do sul da CI. Seja bem-vindo ao inferno, clima de guerra. Da capital a quebra pobre, lugar inchado de miséria, doença social. Parece até o apocalipse, juízo final. Sete copas do truco, a cartada fatal. Ganhar dinheiro, aí os moleques se amarra. Comércio ilegal, informal, a parada. Vai trabalhar pra quê? É qualificado no quê? Pra ganhar um salário, encher a mão de calo. Isso não é pra eles, nada de trampo pesado. Trampo doido é na esquina. O grande negócio, uma quina, fez a boa. E os cana, cresce os olhos. Mas é só chegar e trocar uma ideia. Pedágio pago, aí já era. A polícia é cega. Tem um montão de gente de família. Família que vive assim, sobrevivência é muito escassa pra quem vive aqui. E a paz? Deste modo não existe paz. Tudo que não é bom por aqui já são fatos normais. Chega mais sangue bom, o bicho pega por aqui. Periferia sim, e daí? Aqui é perigoso, mas e daí? Chega mais sangue bom, o bicho pega por aqui. Periferia sim, e daí? Violento e cabuloso, mas eu não saio daqui. Ontem à noite lá na rua, mas um moleque partiu. Menor de 15, uma casinha, puta que pariu. Apesar da pouca idade, tinha um respeito certo. Nada mais que o pipoco pra derrubar seu império. Só malandragem. Trazia no currículo do crime um passado de glória. Altas coisas cabulosas pra virar história. Beco cabuloso, mal iluminado. E o moleque nem desconfiava. Seria mais uma vítima de uma puta emboscada. De repente um barulho já bem conhecido, um tiro. Portas e janelas fechadas, rua deserta. A vizinhança com medo, mas sempre alerta. Ainda caída ali no chão. Tentou sacar seu canhão, mas foi em vão. Surpreendido dessa vez por uma puta rajada. Agora agoniza, estremece, todo furado de bala. Lembrou de uns minutos atrás de sua vida bandida, do respeito que tinha, malandragem fodida. Tudo isso já era, não há mais nada a fazer. Lembrou de Deus, mas muito tarde pra se arrepender. A lesão é fatal, estado grave, o pulso para. Só sua mãe naquela hora por ali, e conformada perguntando por que tem que ser assim. Descanse em paz, descanse em paz. Lá do sul, resumo do meu dia, véi. Nada mais, nada mais. Chega mais sangue bom, o bicho pega por aqui. Periferia sim, e daí? Aqui é perigoso, mas e daí? Chega mais sangue bom, o bicho pega por aqui. Periferia sim, e daí? Violento e cabuloso, mas eu não saio daqui. O bicho pega por aqui. O bicho pega, o bicho pega. O bicho pega por aqui. O bicho pega por aqui. Thank you.